a Rádio UFSCar apresenta Cordas e Acordeão. Produção e apresentação, Davi Saidel. Aqui, Rádio UFSCar FM 95,3. Escute diferente. São Carlos, São Paulo. Dando início a mais um programa musical. Cordas e Acordeão. Produção e apresentação deste que vos fala, Davi Saidel. Bom dia, prezados ouvintes. Estamos aqui todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas por esta emissora, e com reprise aos domingos de manhã, no mesmo horário. Na técnica de som e gravações, o jovem maestro Alan Ferreira. É isso, Alan. Tá certo? Acertei o nome, Alan. Tá bom, Alan. Tudo bem? Estive passeando, Alan. Não, problemas, né? É, problemas, hein? Mas tá tudo bem. O nosso Cordas e Acordeão, também pela internet, basta acessar www.radio.ufiscar.br e ouvir em tempo real. Nós tivemos aí o programa sertanejo Amanhecer no Sertão, com o compadre Cirilo Dantas, né? Das 8 às 9 horas, antes, né? Antes do nosso Cordas e Acordeão. E vamos ao nosso primeiro bloco musical. E atento aí, prezado ouvinte, à perguntinha de hoje. Olha a perguntinha. Essa perguntinha é mesmo de lascar, hein? Olha aí. Por que atualmente a cobra quer ser escova? Hein, Ala? Vai pensando aí, Ala. Por que atualmente a cobra quer ser escova? Ai, ai, ai, ai, ai. Não, mas que coisa, hein? Resposta no final do programa. Vamos ao primeiro número de hoje, né? Luizinho Calisto é um exímio executante da sanfona de 8 baixos. Natural de Campina Grande, não esconde o seu entusiasmo pela música em 8 baixos, né? Na sua sanfona. Ouçamos Luizinho Calisto em sua sanfona de 8 baixos e regional, em 2 lindos choros, né? Primeiramente, de sua autoria, Chorinho para Lúcio Maranhão. Em seguida, de sua autoria também, e Júlio Santana, outro chorinho, Chorando na Sombra. Rádio UFSCar FM, escute diferente, ao som da sanfona, né? São Carlos, São Paulo. Thank you. Rádio UFSCar, escute diferente. Nós ouvimos com Luizinho Calisto e sua sanfona de oito baixos, dois choros, né? Primeiramente de sua autoria, Chorinho para Lúcio Maranhão. Em seguida, também de sua autoria, e Júlio Santana, Chorando na Sombra. Muito bem, olha a pergunta de hoje. A pergunta é a seguinte: por que atualmente a cobra quer ser escova? Hein, Alan? Já matou essa? Não, não é possível. Essa pergunta eu fui buscar no fundo do baú, rapaz. É muito difícil. É, realmente é muito difícil, né? O primeiro chorão, músico da corte dos salões do Rio de Janeiro antigo, né? Joaquim Calado criou o choro, a primeira música popular brasileira. Sofisticado, né, o gênero, ele foi a raiz de onde nasceram o samba e outras variações tropicais. O grupo do Calado era flauta, cavaquinho, violão, foi na época o sucesso carioca. E revivendo, né, o chorinho, ouviremos com o grupo regional Vou Vivendo, primeiramente de Pixinguinha e Benedito Lacerda, Acerta o Passo. Em seguida, de Zequinha de Abreu, não poderia ser, né? Quem? Qual música? Qual música? O ouvinte já adivinhou. Tico Tico no Fubá, né? Rádio UFSCar, Escute Diferente, São Carlos, São Paulo. Fiscar, Escuta Diferente, em Cordas e Acordeon. Thank you. Nós ouvimos com o grupo regional Vou Vivendo, primeiramente de Pixinguinha e Benedito Lacerda, Acerto o Passo, né? Choro. Em seguida, de Zequinha de Abreu, Tico Tico no Fubá. É, quando Zequinha de Abreu compôs Tico Tico no Fubá, chamava-se Tico Tico no Farelo, sabia? Os músicos tocavam, os conjuntos, então era Tico Tico no Farelo. Aí depois ele achou que não estava muito bom, então passou para Tico Tico no Fubá, né? Mas vamos então continuando com o nosso programa. Olha a pergunta, hein? Por que atualmente a cobra quer ser escova? Ai, danada, né? Resposta no final do programa. E agora um pequeno intervalinho, cordas e acordeon, volta já para o segundo bloco musical. Até já. Gisele, você tem um recadinho aí para os nossos ouvintes, certo? Então, eu deixo com você. Fala aí, Gisele. Continue com a gente. Cordas e acordeon, volta já. Não saia da sintonia. Rádio UFSCar, escute diferente. Estamos de volta com o nosso programa Cordas e Acordeon para o segundo bloco musical. Estamos aproximando aí 3 anos no ar, hein, Alan? É, daqui a pouco vai completar 3 anos. Maravilha, hein? Que beleza. Tá muito bom. Um sanfoneiro que goza de um certo prestígio em nossa vizinha cidade Descalvado, a capital do frango, né? É o nosso amigo Monterrey do Acordeon. E ele está com um novo CD na praça. 2 músicas para você curtir aqui em Cordas e Acordeon. para você ouvir e pode dançar também nela. Pode sair dançando aí, né? Então, tá bom. É, ouviremos com o sanfoneiro Monte Rei, de sua autoria, primeiramente, Meu Xote. Em seguida, a polca Patinando. Rádio UFSCar FM, escute diferente, São Carlos, a capital do clima. Thank you. Nós ouvimos com o sanfoneiro Monterrey, de sua autoria, primeiramente Meu Xote, em seguida a polca Patinando. Olha a perguntinha de hoje, porque atualmente a cobra quer ser escova. Resposta no final do programa. Falar em Valdir Azevedo, lembramos o cavaquinho, esse minúsculo instrumento tão difícil de se tocar. E Valdir Azevedo sabia como tirar sons deslumbrantes do seu instrumento. Para você, ouvinte, curtir o som do cavaquinho com seu mestre Valdir Azevedo, dois choros de sua autoria. Primeiramente, Pedacinho do Céu, ao acordeon, aí destacando Chiquinho do Rio de Janeiro. Em seguida, o choro Atrevido. Aqui, Rádio UFSCar, FM 95,3. Escuta diferente, São Carlos, São Paulo. Rádio UFSCar, escute diferente e sempre cordas e acordeon. Nós ouvimos aqui em Cordas e Acordeon, com Valdir Azevedo, Dois Choros. É de sua autoria, né? Primeiramente, Pedacinho do Céu, em seguida, Atrevido. Uma valsa bem brasileira que marcou época aos saudosistas. É, seu autor, natural da cidade do Café, a linda e progressista cidade Ribeirão Preto. Destacando aqui em nosso Cordas e Acordeon três itens. Veja lá, três itens principais. Primeiro, o intérprete. É o duo de acordeon Davi Saidel e Claudinei Barusco, nosso amigo Claudinei Barusco. Segundo item, é o autor da música, Alberto Marino, era de Ribeirão Preto, né? Terceiro item, a linda música Rapaziada do Brás. Você conhece o bairro, o Brás, lá em São Paulo? Conhece, né? Eu morava ali perto. Nós temos várias valsas com o título Rapaziada, né? Temos Rapaziada do Brás, essa que vai tocar. Tem Rapaziada do Bom Retiro, né? Rapaziada, se não me engano, tem uma valsa Rapaziada de Araraquara. Ainda não fizeram Rapaziada de São Carlos. Será que tem? Será que tem Rapaziada de São Carlos? Tá bom. Muito bem, essa valsa que nós vamos tocar é extraído de uma apresentação aqui do duo de acordeon aqui na Rádio UFSCar, né? Escute diferente, em um de nossos últimos programas com o duo aqui de acordeon. Rádio UFSCar FM, escute diferente, São Carlos, a capital do clima. We'll be right back. Nós ouvimos com o duo de acordeon Davi Seidel e nosso amigo Claudinei Barusco a valsa de Alberto Marino, Rapaziada do Brás. Muito bom. Cordas e acordeon está bom, né? Bom demais. Mas precisamos de mais um intervalinho e voltamos já para o nosso terceiro bloco final. Até já, hein? Continue com a gente. Cordas e acordeon volta já. Não saia da sintonia. Rádio UFSCar. Escute diferente. Cordas de acordeon de volta para o nosso terceiro bloco final, aqui, Rádio UFSCar, FM, escute diferente, e sempre, né? Olha a perguntinha, por que atualmente a cobra quer ser escova? Resposta no final do programa. Prezado ouvinte, acesse aí no seu computador, o YouTube, e você digita David Seidel, David com demudo aí no final, hein? David Seidel, e você vai me conhecer aí, eu e meu acordeon, com vários filmes aí tocando, né? É, beleza, hein? Cartaz de YouTube. Tá muito bom, mas ficou boa a filmagem, tá ótimo. Vamos prosseguindo, ouviremos primeiramente um lindo poema de Américo Rosário de Souza, declamação de Zé Luiz de Oliveira, A Primeira Queda. Em seguida, a linda composição de Adriana Monteiro, que também participa da gravação, cantando, né? A música Milagre da Vida, com a dupla Nando Dias e Donizete, extraídos do CD O Verso do Meu Canto. Muito bonito. Rádio UFSCar FM, escute diferente, São Carlos, São Paulo. Pois a vera de ver quantos homens foi preciso para derriar pau de tão grande tamanho. Árvore para muitas braças, coisa de não acreditar sem ver de vista. Foi um tarde bate que bate machado estalando cabo, rompendo ferro, cantando uma toada de arrepiar. Diz, pois, o grito, diz, pois, o estrondo, um rompe-rompe, um desabar de mundo. Meu coração descabriou, a tristeza apertando a guela, um jeito de choro seguro, a morte um desfazer, a aparência de homem macho. Dispôs o silêncio, um rasque-rasque de folha viva, agarrada ao tronco, querendo viver. E o silêncio, o baita tronco derriçado, virando tora, furquia, graveto. Virei a cara para não ver, pinchei o chapéu na cabeça, aprumei o lenço no pescoço e fui-me embora. Lá atrás, derriada de fazer dó a jaqueira, a vida desde criança, a certeza de não pisar mais naquele chão, pedaço de mundo feito graveto, um destino de cimento e pó. Posso ver preguiçoso ao despertar, o sol rompendo por entre as nuvens branquinhas, surgir nos primeiros raios de beleza singular. A brisa suave da terra retira o véu, contrastando azul do céu com o verde da floresta. E a natureza, numa explosão de cores, forma cheiros e sabores, novamente está em festa. Ouço na mata o cantar de um passarinho, que se funde ao burburinho cadenciado de uma mina. A tudo isso eu assisto consternado, profundamente tocado pela perfeição divina. Sob a camada de folhas mortas e galhos, protegida do orvalho, dorme a terra enternecida. Em seu repouso fortifica as sementes, embalado em seu ventre, guarda o milagre da vida. Cadenciado de uma mina. A tudo isso eu assisto consternado, profundamente tocado pela perfeição divina. Sob a camada de folhas mortas e galhos, protegida do orvalho, dorme a terra enternecida. Em seu repouso fortifica as sementes, embalado em seu ventre, guarda o milagre da vida. Nós ouvimos primeiramente um lindo poema de Américo Rosário de Souza, com declamação de Zé Luiz de Oliveira, A Primeira Queda. Em seguida, a composição de Adriana Monteiro, que participou da gravação também, Milagre da Vida, com a dupla Nando Dias e Donizete. Olha a perguntinha, prezado ouvinte, olha a perguntinha. Por que atualmente a cobra quer ser escova? Que danada, hein? É imponente, hein? Bem, ouvintes, o que é bom dura pouco, né, Ala? O que é bom dura pouco, olha aí. Chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. E a técnica de som e montagem de gravações sob a responsabilidade do maestro aí, o jovem Alan Ferreira. Muito obrigado, viu, Alan, pelos trabalhos. Aos nossos diretores, Mariana Peso, diretora-geral, e Ricardo Rodrigues, diretor artístico, o meu muito obrigado. E agora a resposta da perguntinha de hoje, né? Então vamos dar a resposta. A pergunta foi: por que atualmente a cobra quer ser escova? Resposta: é porque ela está cansada de serpente. O senhor acertou, viu, Alan? O senhor está ficando craque aí nas perguntas, hein? Ela está cansada de serpente. Tá bom. Até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, por esta emissora, se Deus quiser, né? Porque graças a ele, a vida continua. Um feliz final de semana a todos e obrigado. E agora, Gisele, continuamos com o nosso programa. E agora, professor Davi, cordas e acordeon chegando ao seu final. Mas no próximo sábado, Davi Saidel aqui com vocês novamente. Prezado ouvinte, o Natal está chegando. Vamos nos preparar, hein? Apresentou Cordas e Acordeão. Produção e apresentação, Davi Saidel.